Equipamentos que fazem a diferença. De alta qualidade. De alta qualidade. Esse é Ruby, a nave do som. Ruby! É Ruby! Urra do passo! Urra do telefone! Rubizão. Os Sirius de Benevides e a nave! A nave do som. A nave! Tô aqui tão sozinha, amor, estou te esperando. Aqui no Príncipe Medo, pode ter certeza que você vai me encontrar. Fazendo o Pri do Pop Live. E a primeira dama está aqui também. Um abraço para você. Seja bem-vindo, garoto. É o primeiro. O primeiro. Eu sou Rubi. Chega junto, chega! Pra galera se apaixonar e benefício! Sinto saudade de tudo, mas só que não dá. Olha meu Rubi! Que eu te esqueci, mas tudo me faz lembrar. Faz lembrar, né, minha filha? Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Olha o vereador, esqueço, revelador lixo por ali, toda a galera shopping também. Eu preciso, alô Davi, verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha eu parto sem você ao meu lado. Desculpe outra vez, eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá. E o meu amigo Thiaguinho do Ventude, ele, meu parceiro Alô, também está aqui com a gente. Aí que meu sou Rubi, está por ali, um abraço pra vocês. Olha os 100% do Rubi também. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Aí que meu sou Rubi, está aqui. Te deixei só, eu não pensei. Ao lado direito. Aí que meu 100% do Rubi, está aqui. Ao lado esquerdo. Eu amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma matéria, essa é mais uma matéria. Manda os brothers. Pra você lembrar. Bora, meu parceiro Neguinho. A galera lembrando aqui da nave. Quando te encontrei, logo percebi que era pra valer o amor que senti. Eu só quero você, Nando Mix. Com Gilmar, Cazuzinha e Eric, da livre solidão no mar. Perto de você, o tempo passou. Preciso te ver como um sonho bom. Você chegou com a galera de Decel, agora eu vou. E a família? E a família Nota 6 aqui com a gente. O meu parceiro Bocão, ele cai também. Um abraço pra você. Se fiquei aqui foi por você. Equipe de Decel de coração. Eu só quero você, agora é Decel. Júnior do celular. A batida perfeita do Pará. Não confunda, é bonde do batidão. Chegando, chegando, chegando, chegando, chegando, chegando. E bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima. E bate da palma da mão, bate da palma da mão. É, é, é, é. Vida, vida, som. A pedra aí. A pedra vem pra cá. É a pedra. Chega de pedir mais uma chance. Procure outro lance. Não preciso de você. Naquele instante. É o Círio de Benevides. Loucura, loucura. Me diga mais querer. Meu bem que tá tava certo em duvidar. Suas saídinhas com de queijo mar. E já chegando o nome do Vix e bota. Fingido de mocinha com de ver considerada detonar. Eu juro você vai pagar, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Faça o que quiser. Chama da Brasil com muito carinho. Toda meu parceiro Christopher Godoy e da hamburgueria Godoy de Tomeaçu. A galera aí que apoia o DJ no do Mix estão sempre curtindo as melhores. Valeu, Christopher. Vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. E meu parceiro Cássio de Marituba, o Alex. Banda. O Alex da Segonha, o Luciano da Tita. Olha o vereador Aleixão Desabelense. Rubi na vida do som. A Isabela vem pra cá. Rubi na vida do som. A Isabela vem pra cá. Faz a pedra. Chega de pedir mais uma chance. Procure outro lance, não preciso de você. Certo em duvidar. Suas saídinhas com de queijo mar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha, com de ver considerada. E meu parceiro Jair da Primbroche, juro você vai pagar. O Jair da Primbroche, ele e o DJ Filho também. A pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai. A pedra todo mundo vai. E a pedra todo mundo vai fazer. A pedra todo mundo vai. A pedra todo mundo vai fazendo. Vai passando. Vai. E vai passando. Vai. E vai passando. E vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Yo, yo. Rubi! Faz a pedra! E vai chegando o Chibocinho, o Chibocinho. Vem fazer a pedra do Rubi. É a pedra. Yo, yo, yo. E aí, meu amor? Gente. Oi, meu amor! Com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Olha o patrão Davi Conveniência, está por ali também. Esse amor, um abraço pra você aqui do Nando Mix, meu garoto. É a lua, arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna luz. Você quer o quê? Eu não quero um pouquinho, eu tudo, quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Com você, sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir. Você grita. Que eu te amo e não poder. Oi, meu amor! Fala o seu nome e o meu no telão. Mas que linda declaração de amor. E eu faço meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. E aquele beijo? Mas não vai me negar um beijo. E o beijo? Você é tudo que eu desejo. E o beijo? E tudo que eu mais almejo. Sabe pra quê? É te fazer feliz. E ser feliz com você. Vem gostir, vem gostir. Yo, yo. Tony Brasil. Detonando, detonando. E joga a mãozinha pra cima, joga, joga, joga, joga. Bora, Dandinho. Dali, DJ Nando. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espera só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no meu parceiro Nil, ele e o Noni também curtindo com a gente. Declarar. Um abraço pra você, garoto. Agora eu quero ver só quem é do papão, do papão. Levanta a mãozinha pra cima e embaixo da palma da mão. Joga a mão pra cima e embaixo da palma da mão. Só a torcida do papão, do papão, do papão. Levanta a mão e embaixo da palminha. Bate na palminha, bate na palminha. Bate na palma, bate na palma. E cadê a torcida do clube do Remo? E a galera do Leão joga a mãozinha pra cima. E a galera do Leão joga a mãozinha pra cima. E e bate na palma, e bate na palma. Mas eu gosto de misturar as batidas, Santinho. Dos mixes. Conectando sucesso. Chega, chega, chega, chega, chefe. Nando Mix. Faz até viagem diferente. Dali, DJ Nando. DJ Nando Mix. Oh, sim. Bora botando pra cima, benefício. Fica mancha a tua camisa. Não pedir o teu amor sem te avisar. Te compreenderei e ninguém vai ver. Mistura, chuva. Um, dois, três, vai girar. O meu parceiro Pipe da equipe, eu sou o Rubinho, está aqui também. Também, o meu amigo Davi, um abraço pra você, Davi. A equipe, eu sou o Rubi. Eu sou o Rubi. E bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. E doida, e doida. Chega, chega, chega, chega, chega. Que eu sou boba, que essa prova. Parceiro vereador Aleixo está por aí, um abraço pra você. Tô sabendo que é o futuro vereador de Marituba, meu irmão. Esse menino. Hélio Davi, tá todo mundo na área gostando com a gente. Pegador é sua bobeira. Chega na hora da galera coletar. Ele vai pro banheiro pra escapar. Vai misturando, misturando, misturando, misturando, misturando, misturando. Som que bate forte. Com emoção, não fique parado. Vem a conhecer o novo Rubi batendo forte. Vem com a de é a pedra. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Quero ver quem não tem hora pra chegar em casa. Levanta essa mãozinha aí, ó. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Faz a pedra. É a pedra. Espaçonado do som. Agora vai decolar. E de família e o mestre detonando sem parar. As meninas que agitam e são muita condição. O que mexe com o é muito enxame, meu irmão. Meu irmão. Bora, meu parceiro. O outro vai botando na pressão. Vai botando na pressão. É poderoso, Rubinho. É poderoso. som que bate forte. O som das estrelas. Tô mandando separar DJ Wesley, você sabe, em primeiro lugar. Bem gostido, bem gostido, bem gostido, bem gostido. Pra você, é o som automotivo que comanda. Bora, bem aqui, meu, sou Rubi. Vamos, seu Mauro, chegando pra detonar. DJ Hit de Barão e Massinha comandar. É o furacão sonoro sacudindo a galera. Com Barão Vermelho, onde chega só as férias. Fique ligado, vai começar o show. É o primeiro chevette, até computador. DJ Hit de Massinha, tem um show de mixagem. Com o caixa. Vai botando o braço, bora misturando essa parada. Baneário de Viseu, que é dita multidão. É o coche da galera, não da outra, meu irmão. Baneário de Viseu, baneário de Viseu, baneário de Viseu, manda tecnologia. Dali, DJ Nando. É o espetáculo da pedra mais poderosa. É a pedra poderosa. Botou, mexeu com a multidão. DJ Alisson, Juninho, bate forte o coração. Hoje só quero você. Super Pop Som, com muita condição. No cenário é o DJ Felipe Top, está por ali também pra cima. Sendo peso do som, no cenário eletrônico. Você que é o show, DJ Alisson, Juninho, fazem você mexer. A qualidade é novidade, super pop pra você. Sendo peso do som, misturando, misturando. Vai misturando. Eu sei que vou encontrar. Aí, Guimê 100% Rubi está aqui também. Me faz até. Bora, meu parceiro Davi, tá só de boa, né, Maninho? Sei que ele existe em algum lugar. E quando ouvir, vou me apaixonar. Na luz da lua, vivo a sonhar. Sei que ele vai me emocionar. Vem, vem, vem, meu animal tocar. Chega junto, vem, Gostinho. É o Círio de Benefício. Gente, cai. Eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. A noite cai, ninguém me segura, eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. Yeah, yeah. E essa aqui, ó. Charirá. Charirá. Quem é, quem é? Vai tocar. É o som que bate forte. O som que bate forte. O som das estrelas. Pus ideia de calor. Agora eu viajo nessa nave. A nave do céu. Direto ao universo tecno. Viajando nas paradas do sucesso. Eu sei que vou encontrar meu amor. O meu parceiro Fernandinho da Colina está aqui também. É o todo poderoso. É a Sérgio Reboque da pressão. Vem dançar, vem fazer a pedra do Rubi sempre poderoso. E vem fazendo a pedra, Gibancinho, vem, vem, vem, vem, vem. Fim de semana, rabarra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. E se você entra? Então você não quer mais sair. Uma pedra vou curtir o campeão. DJ Nando. Fala que não quer o salão. DJ Nando Mix, um verdadeiro show. E o pedra só. E faz a pedra, faz. E o pedra só. E o pedra só. E o pedra só. E o pedra só. E o pedra só. E o pedra só. E o pedra só. E o pedra só. E bem gostinho do Chibocinho. Totalmente. Vai chegando. E vai chegando. E vai chegando. O cara chegou aqui e falou que tá a fim de arrumar uma gata, então vou fazer assim pra ele, ó. É hora de você colar no periquitinho! 07. Você quer saber, quer? Se quer mesmo saber, vou te contar. Mas pensando melhor, chegar mais perto e eu vou te mostrar. Te juro pela luz, a lua cheia. E vai valer a pena, e é uma pena. A busca é essa! Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. Mesmo forte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou. Quando beijo não me arrepio. Olha o bocão! O meu parceiro Hildo e o Caio, a família nota 100! Olha, é hora de pegar a gata e dançar, viu, meu irmão? Você é aqui! Eu sou Rubi. Quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir em volta daqui até... Aqui te toca a pressão, mas também te faz a galera dançar assim, meu irmão. Se Deus fez saudade de você, o quê? Tá decorando a casa dele. Vai! Vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Bora, Lourinho! E não vai deixar descer. Bora, garoto! É uma minha, outra dele. Vem! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão. Não arrasta, meu irmão. Um chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas dale, DJ Nando. Não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num que. É o Sírio de Benefício. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento. Pra você dançar, garraginho, aqui na nave. Oh, oh, oh. A nave do sol. A falta de você. Da nave. Oh, oh, oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Manda 007. Bora, Rubensão! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. E aí, DJ André? Aí deu ruim pra mim. Pra piorar. Bora, garoto. Tocando um modão de arrastar. O chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vem gostei, vem fazer a pedra. Beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é... Rubi 007. Vem gostei, vem fazer a pedra. Era pra você ter avisado. e não queria mais. Tava tudo acabado. No final, tudo bem. Ninguém machucaria ninguém. Mas seu corpo quis correr o rio. Quando você do sangue, Rajinho. Foi sangrento. A Davi vai relaxando, vai aliviando na mão. Deixando um coração partido. Planos e sonhos destruídos. E aí? Isso não dá pra aceitar. Não se pode. Bora, garoto! Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra. Pode enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa. Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa. Você pode limpar tudo, mais a sua consciência. Meu irmão, se eu tivesse dinheiro, eu ia beber um jaqueca e a cueca. Fume da outra. Enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa. Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa. Você pode limpar tudo, mais a sua consciência tá suja. Banda 007. Rubi! Para você pegar a gata e dançar, agarradinho! É a nave do sul, é a pedra poderosa. É a pedra poderosa. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? E aí, neguinho? Confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é. Diz assim pra ela, diz. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E a nave do som do Círio de Benevides. Banda 007. Aqui na Caixa de Chão, reboque a galera chegando pra Gostinha de Botão. É a nave do som. A nave. O jogo acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa? Eu vou fazer a galera viajar numa sequência de rocha. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar. Bora misturando! Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Você é tão esperta, diga por que convém. Eita, que essa aí é, galera, vai beber uma lata de um gole só, meu irmão. Cadê o fogo, por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você perca. Você tem muito o que fazer, tem poucas horas de um dia acabar. Uma sequência de roxa pra galera se ligar das melhores. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amor esmeia e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja. Aí que meu sorriso está aqui com a gente, detonando muito gelo. Um abraço pra vocês e muito carinho. Vieram rompendo, Bragogia, nave do sol. É tão ruim a vida que você leva. Mas presta atenção. A equipe Nota 100 também está por ali, meu parceiro. Cai tudo, galera. Valeu, garoto. Você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. O Aragão Rubi Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso! Para você, Jair de Mancinho. Para você, Gostinha Mavi. Você não sabe quando está certo. Você tem que Chega, chega, chega, chega, chega, chega. Joga a mãozinha pra cima e faz a pedra do Rubi. Joga a mãozinha pra cima e faz a pedra do Rubi. Faz e faz a pedra do Rubi. Vai chegando. Vem. E vai chegando de mansinho, de mansinho, de mansinho. E faz a pedra. Faz. Faz, faz a pedra, faz a pedra. Eu vou te contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jericar. E bem chegando. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jericar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jericar. Olha meu parceiro, Rubi Lota está aqui também. Olha o tatu DJ Bruninho, tá... Vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Vem, vem. É a Gibancinho. É a Gibancinho. É a Gibancinho. E vem curtir. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Ninguém na minha vida desse jeito que tá toda a hora. A equipe Nota 100 também está aqui, ó. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só. Olha o meu Rubi! E não me deixava mais dormir. Rubi, mas sim, mas sempre poderoso. E é Rubi! E vai, e vem, e vem, e vem, e vem. Para você, Gostinho, Marvel! Amor, é dia para nós. Oi, meu amor! Está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Eita, que essa sequência é bom demais! Meu amor, vamos nos encontrar aqui atrás da Mavi. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Só um pouquinho. Libera que eu tô afim. Será, Chubin? Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? É o Davi do Sul chegando no Círio de Benevides. Meu aqui na Caixa de Chão, rebola que a galera gostando igual a gente. A equipe Sou Rubi vieram com tudo. Tá a galera 100% do Rubi também, um abraço pra vocês. Não quer, não quer, não quer, de jeito nenhum. E ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim. Para, Gostinho! Tira meu sossego. Eita, mulher! Toda vez que chega perto de não contendo meus desejos. Poderoso Rubi. Toda vez que eu. Pra galera se ligar das melhores! Invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz. Onde estou meu coração? E essa menina, meu irmão? De onde vem essa menina com esse jeito de mulher? Olha o corpo! De corpo de... Ela mexe, chumbi! Ela mexe, mexe, chumbi! DJ Nando Mix! Você. O showman do Norte! Ela mexe, ela Brasil! Fico louco de paixão! Ela mexe com meu coração. Ela mexe com... Bora, meu vereador! É Peraldo! Ele está aqui com a gente. Um abraço do Nando Mix para você e do DJ Ander. Essa é pra você, desprezível. Marcelo está por ali também. Um abraço para você. O Sagurgido, o som da banha. Valeu. Desejo de me agarrar. O amor sem fim. E aquele sonho, hein? O sonho se realizar. É a Mavi. Quero ter seu olhar. Rubi. Só falta me falar. A vontade de estar junto a mim. O desejo de me agarrar. O amor sem fim. E aquele sonho. O sonho se realizar. E a galera já curtindo. Mas o seu desprezo me tortura demais. Faz a pedra. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vão te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você. É a nave do som tocando tudo pra você, o genocídio de Benevige. Quem me deu o desprezo, posso merecer. O dia mesmo desprezo voltará para você. Você me deu o desprezo, posso merecer. O dia mesmo desprezo voltará. Primeiro. Saía toda noite procurando alguém pra dançar. E bem, sabia que um dia sem querer me encontrar. Olha o pregaço. Ouvindo lá de longe, me encantei com a música que vinha, delirei e saí correndo pra dançar. Brega, brega, vou marcar. Rubi. A pedra. Você vai dançar com todo poderoso. Poderoso Rubi. Lindo de um brilho lindo que me enfeitiçou. Rubi. Eu Mavi. A nave. Você vai ouvir todo poderoso. Poderoso Rubi. De uma beleza rara que me conta. E quem lembra essa faz a pedra. Hoje você vai curtir, curtir e ouvir. Hoje o mar esse som que arrasou. Hoje você vai dançar. E aí, neguinho? Se amarrar com o melhor som do Pará. Esse é! Ele é o Rubi. Poderoso Rubi. Vem pra festa que ele vai tocar. Todo poderoso Rubi. Rubi é o melhor. A galera curtindo as melhores aqui. Você casa está de show. É Bog, é Bog. Você é o Ciro de Benefício. Gente, eu sou Rubi. Você vai dançar com todo poderoso. Dono de um brilho lindo que me enfeitiçou. Você vai ouvir todo poderoso. Bora, meu parceiro Lourinho! De uma beleza rara. Já sou da manhã, né, garoto? Pois você vai curtir, curtir e ouvir. Pois você vai dançar, dançar, se amarrar. E o melhor som do Pará. Esse é. Ele é o Rubi, Rubi. Vem pra festa que ele vai tocar. O todo poderoso Rubi. É o melhor som do Pará. Ele é o Rubi, Rubi. O melhor som do Pará. Ele Nave do Som. Eu arrumo a você, eu me entreguei. E bem gostinho. Se eu lhe dei, dei, dei, dei. Se eu lhe dei todo meu coração a você. Se eu lhe dei, não me faças mais. Do som, sempre chegando e tocando de tudo pra galera que curte essa aparelhagem, que é a tradição, é a primeira, é o do Web Equipe. Eu sou o Rubi, o primeiro, o primeiro. Eu sou o Rubi. Agora eu sei que todo meu amor a você eu entreguei. E deixa eu abraçar com muito carinho, meu parceiro Rodriguinho Hi-Fi. Ele também está aqui fazendo a pedra. Um abraço pra você, do DJ Nando Mix, do DJ Andrew. Da família Rubi. Não me faças mais sofrer. E vem chegando de mansinho, de mansinho, de mansinho, de mansinho. Essa lua tá linda, né, meu irmão? Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Dali DJ Nando. Minha sereia, minha sereia. Casa de show, reboque. A praia está tão deserta. É o Ciro de Benevides. E a Mavi tocando tudão. Dá-lhe meu rubi. Minha sereia. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical. É clima tropical, manchete. É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Olha como a galera curte, meu irmão, essa aqui é a Marvin. Tocando tudão, tocando tudão. Dali DJ Nando. Vamos curtir que as melhores. E aí que viu, sou Rubi. Tá curtindo na pressão, na pressão. Yeah. Rubi, papai. É, Rubi. Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar depois da chuva que cai em Belém do Pará. E a galera da Eco, Safadão na live, está aqui também. Um abraço para vocês. Chegou cheio da pedra. Em Belém do Pará. Valeu. Morena bonita, quero te encontrar aqui do Rubi. Cai na Baía de Guajará. Quando eu vi você passar. Você que gosta muito de beber. Fim de semana é um barato, pode crer. Serpa pra matar-te com escol. Mas você tenha cuidado com o famoso Rupinol. O Rupinol é uma droga perigosa. Um abraço muito carinho, Lemos e a linda Gama. Está aqui com a gente, as gatas de Marituba. Um abraço do Nando pra vocês. Estamos aqui fazendo a pé. No final tu sai roubado. E ela te chama. Ela te chama de céu. E aí, Amanda Lemos. Ela leva teu anel. Ela te chama de pão. Ela vem pra pedra, Agostinho. Ela te chama de amor. Vai sentir é muita dor. Ela te chama. Ela te chama de meu bem. E leva tudo que tu tens. Mas essa aqui é firme, ó. Ela leva tua carteira. E leva até tua pulseira. O Rupinol é perigoso. Tu não levantas da cadeira. Vem, Gostinho! Estás todo depenado, otário. Pai, lhe tocam se sapato levaram. O Rupinol é muito ingrato. É a nave do sol! Agora o que me resta são meus pensamentos. Sua suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. E as melhores! Não pude evitar por você se apaixonar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Olha meu Rubi! Escrevi esta canção. A galera curte tudo! Eu fiz pra poder te... A equipe eu! Eu sou Rubi. Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Pra você se ligar nas melhores! Vai chorar. Ora, meninas! Rubi, todo poderoso! Para sempre, pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou. E aí? E a gente se amou. E as melhores dias da vida do sul! Você está dividida, eu posso entender. A equipe Nota 6 está por ali também, um abraço para vocês. Esse estão aqui. Poderoso. Amar você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Parceiro Fabrício da Claro. E o Palmida Reboque está aqui com a gente. Um abraço pra você com muito carinho, viu, Yara? Não chore mais, meu bem. E aí? Don't cry, baby, don't cry. Não chore. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. E aí? Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Basta você pedir. Rubi! É uma sequência diferente pra você. Quando eu a convido pra gente sair. Ela diz que o meu gosto nunca presta. Eu faço de tudo pra descontrair, mas ela sempre acaba com a minha festa. Bora, bem que eu sou Rubi. Expressou minha declaração de amor. E aí, Lourinho? E diz que o que é bom sempre vem de fora. E as principais tocando tudão pra galera. E chega pra gostar o Ciro de Berebige. Cansado aí, tem. Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Joga a mãozinha pra cima. Quem vai chegar muito doidão, dá um grito. Bora fazer diferente assim, ó. Olha aí, Playboy. E é a Mavi tocando tudo aqui, Benevija. Vai. Ela já você tá na minha e eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Tu tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Meu parceiro Caio está por ali, um abraço pra você, Caio. Coração, já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. E quando o show meu? Pra te beijar, não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Já tô chapado, qual é a tua? Nando Mix. Falou, foi o teu olhar. DJ Nando Mix. O Aldair apagou a luz. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, pode pá. Bora, meu parceiro Davi. Beijei, novinha, novinha, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, novinha, novinha, novinha. Hoje do cavaco, o alagoano estourado. Relaxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de vestir a nossa cara. Meu parceiro Pedro! E me entrega logo. Tem que meu show Rubens tá com a gente. Um abraço pra você, garoto! Tanta ilusão, você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá frio. É as melhores! Joga essa mãozinha no alto e eu quero ver. Quem vai chegar muito doido em casa, joga a mãozinha pra cima. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o amor? Eu confiei, entreguei meu coração a você, machucou. Hoje do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pode cair nessa fase? Joga a mão pra cima e bate da palma da mão. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E a família Nota 6 está aqui com a gente. Meu parceiro Bocão e o Caio, um abraço para vocês. Curtindo muita pressão no Rubizão. Abre o jogo, acabou. Pra que só desse falso amor? Eu confiei, entreguei meu coração, mas você machucou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pôde cair nessa farsa de amor? E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar. É o Rubi do Ciro de Benefício. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar. Esse é um falso. Então chega, safadão. Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. E bem curtinho. Eu te faço de laranjinha e chupo você todo. E a galera já curtindo o Rubizão. Faz a franja. Faz a franja. Já tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. Rubi, todo poderoso. Tá aumentando, já estou te amando e quero só você. E tá ficando. Vamos na minha equipe Nota 100, um abraço forte pra vocês. Pra esconder. Estão aqui. O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você. Mas o problema é seu marido, ele está procurando o dia nos flagrar. Eu já estou sabendo que ele tá dizendo que vai me matar. Joga a mão pra cima, só quem tá feliz. Já. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e chupo você. Papai! Imagine faço amor, é um fracasso. Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gosta. Que eu te amo, muita gente sabe. Já dei prova em forma de buquê. Vê as melhores, e o Rubi? Faz a pedra aí. Eu sou Rubi. Maldade só na hora do. Bora, Biki! E daí se eu você... sou Rubi. Ah, se você sobe e desce na festa. Se você tá virando, que queira não me interessa. Dois, três, mais. E por quê? Eu não te largo. Você faz gostoso e ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Sabe por quê? Eu não te largo. Você faz gostoso e ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Mais poderoso. A nave do som Rubi. A pedra mais forte do mundo.